out to your mental and your physical, changing our and I entire life. Subir pra quê? Mas tenho medo da altura, como faço? Quem colocou aquela corda pra vocês subirem lá? Pedra e pó vicia. De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves e eu gosto mais de escalar em vias positivas. Lúcia, de Vitória, Espírito Santo, eu gosto de escalar tradicionais. Hermes Torvalden, de Serra, Espírito Santo, montanhista. De Vitória, Redi Siqueira, mais montanhista do que escalador. E finalmente o Na Trilha vai falar de um assunto que nos inspirou e continua nos inspirando, a escalada. Porém, sendo um esporte tão amplo com tantas vertentes diferentes, hoje vamos falar do básico. O que eu preciso para iniciar? Quanto custa? Para não deixar você, ouvinte, pendurado na pedra, chamamos de volta os nossos amigos para mais uma acordada. Mais lógico, depois da leitura dos e-mails. E Lúcia, começamos mais uma leitura de e-mails, dessa vez com bastante novidades aí pro grupo, hein? Pois é, Renan. Poxa, o negócio tá bombando. Eu tô muito contente, assim, que nós temos tido muitos retornos dos ouvintes, feedbacks positivos. Então, ao longo dessa leitura de e-mails, a gente vai continuar falando o que tá acontecendo, pra não alongar muito aqui. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails... Muito fácil! É só pular para... 15 minutos e 30 segundos. Quero primeiro salientar que o nosso site é vcnatrilha.com.br. O grupo Telegram eu vou deixar na postagem do programa, Twitter e Facebook e agora Instagram, @natrilhapc. Mais uma mídia, né, Renan? Mais uma pra você tomar conta, né? Nós dois, você né? Vem com essa cria lá. E você toma conta, o filho é teu. Ah é, né? Tá bom, vou lembrar disso no futuro. Mas o que acontece? Eu queria chamar a atenção pro grupo do Telegram, Lúcia. Os ouvintes estão tendo a possibilidade de conversar com a gente durante a gravação dos programas, mandando sugestões, mandando perguntas. E lá nesse grupo, de vez em quando, durante a edição do programa, eu acabo soltando uns pedacinhos ali do que é que a gente tá fazendo. Olha, vale a pena participar do nosso grupo lá no Telegram, porque tá muito legal o papo, muito divertido também. É porque, né, Renan, você é o nosso Relações Públicas Virtuais, né? Lembre-se disso, tá no teu contrato. Ah, é, né? Tá bom, no meu contrato tá só editor, agora Relações Virtuais não sei disso não. Olha, a gente quer agradecer muito aos nossos ouvintes pelo apoio que estão nos dando, pois o programa sobre canoagem foi um sucesso de download. E realmente, o programa ficou muito legal, não é porque a gente faz não, viu? Tá praticamente o dobro dos últimos programas, então os ouvintes aí estão de parabéns, eu tenho certeza que tem gente aí apresentando. Interessante que no iTunes, o Na Trilha tem ficado em destaque, graças ao esforço aí dos ouvintes e da galera de editores lá do grupo de editores do Telegram, que favoritaram o nosso programa lá no iTunes, deram 5 estrelas, e isso tem colocado a gente como destaque no iTunes, e isso é muito importante pra gente, pelo menos pra divulgar, né, tendo em vista que a gente tá começando agora, então a gente precisa dessa divulgação também. E eu vou citar aqui a lista de alguns ouvintes que favoritaram no iTunes recentemente. Paulo Vitor Novaes, a Sandra Colli, Bruno Aldi, Caio Fernandes do Los Ticos, Fábio Geração, Paulinho Siqueira do Coldcast, Maria Júlia, Silvia Lozada, Rafael Costa, Sally Mustang do TPM Cast, Danilo Pastor do Papo de Adoradores, Luiz Garavelho do Quadrincast, Rodrigo Bamondes, Diogo Bob do Galera do Hall, Bessa, Clayton do Ligo Rádio Podcast e Caos. Então obrigado aí a essa galera toda que ajudou a gente aí a chegar com um certo destaque no iTunes, hein? Obrigado mesmo. Valeu, galera. Continue mais gente favoritando lá no iTunes. E hoje, Lúcia, nós vamos falar de mais um programa parceiro nosso que tem movimentado a podosfera aí, que é o Los Ticos. Ah, é verdade, os Los Ticos. Gente boa esse povo do Los Ticos, mais né? Mais ou menos, porque você não conhece eles, né? Fala, Bruno, meu camarada. E aí, cara, tudo bom? Ei, Bruno. Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo, fazendo hora extra aí com a gente, é isso? Ah, é, chamou para gravar aqui, a gente aparece. Ah, muito bom. Lá a gente é tudo desocupado. O povo é super animado, tudo né? Tudo unido também. Alguns, né? Alguns. É a panelinha que eu tava falando dos grupos dos editores, né, Bruno? A gente da panelinha ali, a gente é unido. Ô, Lúcia, chamei o Bruno aqui pra ele poder apresentar pra gente o Los Ticos. O que que é o Los Ticos e fala pra gente como é que é a didática do programa aí. Bom, o Los Ticos é um podcast de humor. A gente tem três vertentes diferentes. Ó a palavra bonita, vertentes, nem combina com a gente. Então a gente faz pautas normais, falar do cotidiano, falar de esporte, falar de coisa variada mesmo, assim. Vai desde festa de aniversário até futebol americano. Então a gente tem o Chico News, que é onde a gente comenta as notícias mais bizarras da internet. Então a gente separa tudo que é de ruim, tudo que é notícia estranha e comenta do jeito bem, bem humorado. Cara, eu já ouvi o Chico News, já eu dei muita risada, tá? A história do porco lá, como é que é? Porco que bebeu 12 latas de cerveja e foi brigar com a vaca. Exatamente. Então, ouvinte, se você tem curiosidade de saber que história sinistra é essa, você tem duas opções. Ou fazer da maneira mais chata, que é pesquisar no Google e ver como é que é a notícia, ou ouvi-lo nos Ticos e dar muita risada. Eu recomendo muito mais a segunda opção. É, lá vai ter trocadilho ruim, piada ruim, já vai ter tiração de sarro. Melhor do que a notícia só escrita. Exatamente. E o terceiro podcast é um podcast de game show, que a gente só tem 3 edições, mas é. A gente faz uma disputa gincana, qual é a música, passa ou repassa, tem o jogo do abecedário, tudo uma loucura total lá. O pessoal se mata e arranja briga até de verdade. Acaba a gravação, tem briga ainda. Mas, Bruno, codiza aí o seu site, como é que a galera te acha? É, então, pra encontrar a gente, pode ir no podcast losticos.com.br, pode encontrar a gente no Instagram, Facebook, Twitter, no iTunes, estamos lá também. É, a gente vai ouvir um pedacinho do que é o Los Ticos, galera. Você conhece o podcast Los Ticos? Não! Lá você encontra informação, justiça, homem vai a tribunal usando coruja de pelúcia como advogado de defesa, humor, gente que não gosta de filme de fantasma, mas fazer o quê? Ghost não se discute. Arte! Aí eu olhei pro rolo de papel, aí sabe quando ele tem aquela penúltima voltinha? Cara, aprendi a fazer um origami ali na hora, fui dobrando e dobrando. Eu parecia um Daniel Azulay da bosta. Entrevistas! O que você faria se tivesse talento? Romance! Se beleza fosse merda, você estaria toda cagada agora. Sabedoria! Já disse o sábio profeta, um bêbado aqui da vila. Todo canhão acha sua bomba, velho. Confira isso e muito mais em podcastlosticos.com.br. Qualquer dia desse eu ainda largo essa droga de podcast e vou virar locutor. Então é isso aí, galera. Ó, esse aí é o Bruno Aldin, do podcast Los Ticos. Uma amostra grátis da loucura lá. É isso aí. Valeu pelo espaço aí. Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Qualquer dia você participa com a gente uma leitura lá também, conversa, lê algum e-mail lá, pode zoar à vontade a galera lá. Ô, Lúcio, eu mandei e-mail pra ele lá, os caras me zoaram um monte, velho. Tá virando modinha já, toda leitura de e-mails que aparece na Podosfera, estão botando música do canal. Não tinha como não pôr. Você ainda colocou não põe a música, pra gente põe. É, tá certo. Valeu, irmão. Sucesso. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Tchau. Esse aí foi o Los Ticos, um programa que a gente recomenda muito vocês ouvirem. Ouçam lá e depois fala pra gente o que vocês acharam da nossa recomendação, né? Vai que você não gostou da recomendação, fala também. Ouvam. Temos um comentário do site, hein, Lúcia? O primeiro é do Petros Davi, né, o Renan? O Petros já é, cara, figurinha carimbada aí da Podosfera já. Ele é conhecido como Pergaminho Man. Só manda comentário gigante, mas é super bem-vindo. Continua comentando aí, Petros. 20 anos, Belém do Pará, e pratica basquete. Aqui em Belém tem sim algumas escolas de canoagem. Como é de cidade basicamente litorânea, as pessoas têm muitas opções. Mas como foi dito no podcast, a maioria apenas leva como hobby. Eu mesmo não fazia a menor ideia que exigia um conhecimento mais profundo sobre vários segmentos do mar. Bom, na verdade as instruções que foram dadas no programa foram basicamente para expedições mais longas, né, Lúcia? É verdade, Renan. Falamos muito sobre canoagem oceânica, né? É, pois é, mas não foi muito bem para esses caiaques recreacionais, né, que foi chamado lá. Mas, enfim, que ele não precisa muito treinamento. Os próprios participantes ali falaram disso. Continuando aqui. Realmente foi um programa muito produtivo e me lembra bem de um ditado chinês de um grande estrategista que dizia: o sábio vence antes de lutar, enquanto o ignorante luta para vencer. E a referência que eu achei, Lúcio, era de Morihei Ueshiba. Não, então não sei se está certo, né? Enfim, tive a mesma sensação na canoagem. Se tivermos conhecimento, conhecer o mar e tiver o equipamento adequado, certamente a canoagem será uma experiência e tanto. Sempre preparados para qualquer imprevisto. Abraço, pessoal. Continue belo trabalho. Obrigada, Petros. Muito bom. Continue participando com a gente. Gisele Capellini, de Vila Velha, Espírito Santo, corredora e nossa ouvinte já desde o primeiro programa. Olá, pessoal. Adorei o programa. Acho as atividades de canoagem, caiaque, stand-up lindas, mas nunca pratiquei por não saber nadar. Não gosto de água, esclarecendo, só de chuveiro. Ainda bem, né, Gisele? Na verdade, tenho fobia. Não me sinto confortável dentro d'água. Já tentei superar entrando na natação, a qual parei por falta de tempo. Priorizei outras atividades. Mas as palavras do Redi valeram como incentivo sobre o uso do colete. Nunca havia pensado no colete como um item de segurança, até mesmo para os mais experientes. Achava que se fosse praticar o esporte com colete, iria passar vergonha. Ela achou engraçado, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho, sucesso a todos. Gisele, não tenha vergonha. Eu só vou pro mar quando eu vou de caiaque, seja lá o que for, de colete. Eu também, assim... Eu também tinha isso um vergonha? Pouco, sabia? Mas, assim, é ignorância, né? Então, Gisele, se for por falta de equipamento, você pode superar mais essa fobia, né? E agora, mais uma vez, o senhor Fábio Murakami, 35 anos, Nagano, Japão. Fala, escaladores, tudo bem? O último episódio foi muito interessante e gostei muito da abordagem. Pena que onde eu moro não tem como praticar por morar no interior e no meio das montanhas. Ué, vai fazer, vai escalar, né? Ele não tem onde navegar, vai escalar. Inclusive, o programa de hoje a gente tá falando disso, né? É possível não ter um riozinho nesse lugar onde tá rodeado de montanha. E agradecer por responder o meu e-mail e, claro, dar a honra de ganhar o prêmio Joinha. Fico feliz por ajudar a vocês a concretizar esse projeto, mas depois não venham me culpar por entrar nessa fria. Brincadeiras à parte, espero escutar vocês por um bom tempo. Abraços e sayonara. Sayonara, Fábio. Tivemos também um comentário de um amigo nosso, Renan, o Gabriel Bolles. Médico, escalador, gente boa demais. Ele disse que ouviu o Everest, demorou um pouco pra ouvir porque queria assistir o filme antes. Ele não queria um spoiler, né? Apesar de que, falei com ele, o filme já é um spoiler. Ele fez certo, porque eu caí na besteira de pesquisar do filme antes. E você me passou lá aquele noir rarefeito, então eu não conhecia a história. Foi bom ele ver o filme e depois assistir o Na Trilha. Pois é, ele gostou muito do Everest, gostou mais ainda do Homem Livre. E uma sugestão que ele queria dar para os nossos ouvintes é que ouvir em grupo é muito melhor do que sozinho. Ele ouviu no carro com os amigos e eles discutiam sobre os assuntos, temas, comentários, opinião. E fica a dica do Gabriel aí. Obrigada, Gabriel, por participar também, dando o seu feedback. Põe o Na Trilha para ouvir dentro do ônibus, que você vai ser sucesso total. Ainda vai ajudar a espalhar a palavra. Espalhar a palavra é ótimo, Renan. E assim, Lúcio, eu tô achando legal que o pessoal gostou muito aí dessa volta do Danilo Perrotti, com 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas e 3 minutos. Que foi bem inspiradora para muita gente. Então, olha só, se você curtiu esse programa aí, gente, compartilha. Dá um feedback pra ele. O Danilo tá sempre ali nas redes sociais respondendo todo mundo. Acho muito, muito válido essa postura aí. É um projeto que vale a pena todo mundo conhecer, viu? Então, Lúcia, vamos relembrar pros ouvintes aí os nossos contatos. O nosso e-mail qual é? natrilhapc@gmail.com. Twitter? @natrilhapc. Instagram? natrilhapc. E além disso, temos os nossos próprios perfis aí de Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. No meu caso aí da Lúcia, é só você jogar na internet aí no @recirilo. Aí vai cair tanto para Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. E a Lúcia também, @luciaconradobb. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois é, Lúcia. E o prêmio Joinha de hoje vai para quem? Rufem os tambores. O nosso prêmio Joinha. Não, é para botar Rufem os tambores no programa? Não, eu tô rufando. É pra colocar o tambor? Pode deixar aqui, eu mesmo faço o tambor. Pode deixar. Então vai lá, faz aí. Rufem os tambores, tararam, tararam. Meu joinha vai para... Renan, para de rir, Renan. Eu não sei rufar os tambores diferente disso. Então, o prêmio joinha vai para Gabriel Bolles. Pela dica de ouvir Na Trilha em grupo. A dica de ouvir em grupo eu achei fantástica, que é uma forma de você difundir o que é podcast, apresentar para outros amigos e ainda dar uma força pra gente também. Valeu, Gabriel. Continue essa dica aí. Só espero que ele consiga trazer mais gente pra gente, né? Pode ganhar mais, pode ganhar um duplo prêmio joinha, não é isso? A partir de hoje, acho interessante receber algumas sugestões dos ouvintes aí de qual critério pra ser entregue o prêmio joinha. É verdade. A gente tá sem critério nenhum, a gente tá escolhendo de forma aleatória. Não desmerecendo os outros, né? Lógico que não. Manda pra gente aí como vocês acham que deve ser o critério de critério de entregas, o prêmio joinha. Agora a gente vai partir pro programa que praticamente deu início na trilha, né? Que é a escalada básica. Pois é, ela foi a nossa inspiração para falar sobre os esportes, né? E se você, ouvinte, achar que faltou alguma coisa, fala pra gente. Manda um retorno pra gente de que faltou, o que podia ser falado, né? Manda sugestão pra gente de programa, que a gente tá muito interessado em continuar essa jornada aí, informando, entretendo e principalmente divertindo a galera que ouve a gente. Nós vamos aproveitar todas as sugestões. É que é muito trabalho, muito programa para fazer. Então, se você deu alguma sugestão e ainda não ouviu nenhum programa com a sua sugestão, espere que você vai ouvir. Eu queria dizer que é com muita alegria que a gente faz essa gravação hoje, porque foi a escalada que inspirou a mim, tanto a mim e a Lúcia, a iniciar uns esportes outdoors. E justamente por não achar nenhum programa de podcast falando sobre escalada, que era o nosso intuito inicial, é que nós criamos o Na Trilha. Tô muito contente da gente estar falando hoje de escalada, que é um assunto que a gente tem mais domínio. E para começar, eu acredito que seja interessante a gente entrar no assunto de como que ele surgiu. E pelo que eu aprendi, o esporte ele iniciou na França, não é isso? Isso mesmo. Iniciou lá com os europeus, mais ou menos por volta de 1786, com a conquista do Mont Blanc, de 4.808 metros, que é o ponto culminante dos Alpes, na fronteira da França com a Itália. Mas dependendo do que se considera montanhismo, pode até ter sido antes disso. Sim, os gregos já tinham uma noção, né, de montanha, por ser um lugar sagrado. Somente pessoas selecionadas poderiam subir esses lugares sagrados. É, mas eles não viam isso como esporte, viam mais como religião. Mais como como uma religião. Esses registros históricos que a gente tem, o ser humano tem uma necessidade de estar registrando essas coisas, de dizer quem começou, para onde foi. Mas é verdade que se você parar para pensar, o montanhismo é algo inerente à sobrevivência do ser humano. Quando eram tribos nômades, né, sempre se precisou usar uma montanha para ir atrás de caça, para mudar de um ponto para o outro. Ou até mesmo olhar de longe, né? E também tem aquela história do quero ir lá em cima para ver o que tem do outro lado. Também tinha disso. É, exato. O que de fato caracteriza uma prática como uma escalada? Será que tem que ter a corda, não tem que ter a corda? Na verdade, a gente pode definir como o ato de alguém estar subindo numa parede de pedra, usando o que a gente chama de técnicas verticais, que podem estar usando equipamento ou não, para atingir um objetivo que, em geral, é o cume de uma montanha. Então, vamos tratar o seguinte. Vamos falar aqui de escalada básica, utilizando corda em rocha, né? Mas, logicamente, a gente vai falar de escalada indoor, escalada de outras modalidades. Mas, ouvinte do Na Trilha que está ouvindo esse programa agora, vamos partir do princípio que ele não sabe como que um camarada faz para subir numa pedra escalando. São práticas, né, como o Redi falou anteriormente, né, técnicas verticais, né, ele vai aprender tudo o que ele precisa saber para ele entrar nesse mundo da escalada. Né, sendo uma atividade que trabalha corpo e mente, né, e praticando em contato com a natureza. Né? Isso. E a prática mesmo, a mão na rocha, isso aí ele só vai saber como é que funciona a hora que ele for pra rocha mesmo. Pra rocha não é aquela dancinha não, tá, gente? Nossa, sério mesmo que você vai fazer eu colocar a música da rocha no meio do programa na trilha? Vai. Se a rocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Não vou. Não vou. Me nego. Eu se nego. Isso pode ser considerado apologia crime. Apologia, exatamente. Valeu, Edi. Credo, vão cortar minha corda. Vamos colocar de maneira básica, então, né? Não precisa abordar tantos aspectos técnicos, mas também não ficar só no beabá. Então, se for para falar o que é escalada, né? Eu diria que é, né, um estilo que você desenvolve de conhecer a natureza. E agora o Hermes falou aí, como é que você vai aprender a escalar? Não, o escalar é instintivo, né? Você vai seguir o seu instinto. Uhum. O que o leigo precisa aprender e ele precisa reconhecer é que para ter esse tipo de experiência, é preciso ter responsabilidade e trabalhar com segurança. Então, Renan, dentro do que você falou aí, essa definição aí cabe para muitos esportes, né? Para qualquer atividade outdoor, não define exatamente a escalada. Sim. E eu concordo com você, quando você diz assim, a escalada é algo que é intuitivo. Na verdade, ninguém vai te ensinar a escalar. Escalar é algo que vai ser próprio de você, você vai se virar, é algo entre você e o teu corpo. O que num curso de escalada alguém vai te ensinar são as técnicas verticais. Isso aí. Como você ter mais eficiência no que você já sabe, né, nesse algo que é intuitivo, e como usar os equipamentos que a gente utiliza para segurança na escalada. Na verdade, né, gente, a gente começa a escalar às vezes criancinha, né? Uma técnica que criança gosta muito é a chaminé. Subir nas portas, né? Ou entre duas paredes num corredor. Olha, Lúcio, você me fez lembrar quando eu pulava muro pra pegar pipa. Então eu usava uma técnica que a gente chama de mão invertida, né? Contraposição. Contraposição, exato. E a gente puxava pra subir no muro. Ou como o Redir já ouviu o Redir falando. É o subir na piscina, né? Tem o subir na piscina e tem o que às vezes que a pessoa tá com um pouco de dificuldade. Pô, nunca roubou goiaba no vizinho, não? Sabe pular um muro, não? É desse jeito. A Lúcia falou aí a respeito de criança, cara. Eu tô passando isso com o Emanuelzinho aqui, meu filho. Ele já tá começando a escalar o berço, cara. Você tá deixando a gente maluco aqui. Bota uma corda. Tadinho. Tem um vídeo que é ótimo, que é de uma menininha escalando a porta da geladeira. Fazendo alta oposição no puxador da geladeira e vai até o cume da geladeira pegar um potinho de biscoito. E o menininho que sobe segurando o carrinho e coloca em cima da geladeira? Já viu esse? Vou colocar esses dois vídeos aí na postagem pra galera ver. Pois é. Então, assim, a escalada acaba sendo uma coisa intuitiva. Então, a gente, depois de adulto, a gente passa um tempo aí sem se lembrar de que a gente um dia já fez algo parecido. Então, quando a gente tem a possibilidade de experimentar a escalada, a maioria das pessoas acaba se identificando e gostando porque vai remeter uma coisa que você já viveu quando infância. E a escalada acaba tendo um envolvimento muito maior do que o envolvimento com a natureza, porque você escala em parceria com alguém, ou você tem um grupo de escalada, e todo esse contexto faz com que cada vez mais você queira a escalada junto com os amigos. Você faz um círculo de amizade muito bom na escalada. Justo. Você se coloca em situações, às vezes, extremas, e você precisa do cara ali do teu lado. Então, assim, quanto mais você precisa do cara que tá fazendo segurança, do cara que tá contigo, né? Você, na verdade, quando você tá escalando, você meio que deposita a tua vida na mão dele. Ah, sim. Ou você sai da montanha sem amigos. Ou mais amigos, ou né? Você sai da montanha com muitos amigos. É porque é uma relação de confiança, né? Muito grande. Então, você acaba se identificando com várias pessoas. Eu vou escalar no local onde eu não conheço ninguém. Ou conheço alguém, mas não chegou ainda. Eu não coloco a minha segurança para uma pessoa que eu não conheço. Na verdade, você quando indica alguém, você dá seu nome, né? Então eu posso até não conhecer como o Hermes escala, mas se o Redi, que conhece o Hermes e é meu amigo, ele vai falar, Renan, pode escalar com o Hermes que ele entende. Então, conhecendo os parâmetros do Redi, eu vou confiar no que o Hermes sabe. Essa coisa da indicação acontece muito. O que um camarada que ele quer iniciar a escalada, que ele quer aprender a escalar, aprender a ter as técnicas de segurança e as técnicas verticais, ele precisa ter? O que vocês recomendam? Primeiramente, ele precisa procurar uma empresa, né? Alguém que dê o curso e que seja uma pessoa qualificada. Vamos lembrar que o Na Trilha, ele é ouvido não só no Brasil inteiro, né? Mas outro dia teve um cara do Japão respondendo, não foi isso? Exatamente. Fábio Murakami. Então, a tradição, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é de empresas dando curso. A tradição são dos clubes de excursionismo que existem muito no Rio de Janeiro. E, inclusive, se criou um movimento lá de se criar um currículo básico para o curso de escalada. Então, é o que a gente chama lá no Rio de CBM, que é o curso básico de montanha e que envolve também técnicas de escalada. E no site lá da FEMERJ, se eu não me engano, consta tem. O currículo, o que tem que ter num curso. E, de certa forma, as empresas que vieram depois também seguem isso. se criou um padrão de curso de escalada. Aquilo é uma sugestão ou é um padrão que, se o cara tiver ou não tiver alguns itens dali, ele não pode ser considerado um curso de escalada? Inclusive, eu já li esse documento, ele é bem interessante. Para facilitar a vida do ouvinte, eu vou colocar na postagem o link pro site da FEMERGE, onde tem essa recomendação aí de cursos de escalada, ou para cursos de escalada, né? O que ele tem que cobrar da empresa? Isso é o que aí consta lá no curso básico pela orientação da FEMERGE. Então, assim, esse era o primeiro comentário quando ela falou de empresa. E o segundo comentário que eu tenho é como eu comecei a escalar. Eu faço trilha, eu tô na montanha desde os 5 anos de idade. Por que que eu resolvi escalar? Eu resolvi escalar porque eu curtia a fotografia. E quando eu procurava ângulos diferentes para fotografar as trilhas que a gente fazia, eu comecei a virar para mim mesmo e dizer: olha, isso tá ficando perigoso. Eu preciso conhecer alguma técnica vertical para poder me manter seguro, ficar numa posição mais diferenciada, um ângulo diferenciado e tudo, de forma segura. Aí fui procurar alguém para fazer um curso de escalada, e isso é meio que viral. Na hora que você pega e começa a escalar, você não consegue parar mais, não. O que acontece muito no Brasil são pessoas leigas que procuram amigos que escalam, né? Então, eu não tenho como pagar um curso. Aí eu falei assim: não, eu que sou teu amigo, você quer aprender? Eu te ensino. Então, só que tem que ter um cuidado nesse aspecto, vou colocar assim. Por quê? O leigo tem que ver se esse amigo ele já escala de uma forma avançada e segura. Não é um louco que sai subindo. É, meu irmão. Mas é que tal? A gente vai chegar na discussão do episódio piloto. É, o cara que não sabe escalar, o cara que não tem a vivência, não tem experiência no esporte, ele não tem parâmetro. Eu sei. A informação está em todo lugar. Eu particularmente, quando eu comecei a escalar, eu comecei a pesquisar na internet a parte de equipamento, a parte de tipos de nós, que tipo de informação precisava ter. E um livro, basicamente, eu comprei um livro que está sempre no meu escritório aqui, para sempre eu estar revisando alguma coisa, porque teoricamente você tem que saber todos os nós necessários. Eu não diria saber todos os nós, mas existem nós que são fundamentais para você se virar na montagem. São nós básicos. Isso aí. O livro que eu recomendo é o Escale Melhor e com Mais Segurança. Esse livro aqui, para mim, é um dos melhores. Acho que todo escalador tem dele. E eu conheço escalador que tem um grau de escalada bem superior, que ele aprendeu assim: ah, foi fulano, beltrano que me ensinou. Mas eu pergunto: ensinou como? Olha, aí ele explicou, ó, de uma forma, numa prática clara e segura. Eu falei: pô, que bom, isso é bom. Saber que existem escaladores que não saem igual um louco, e sim se preocupa com os leigos, né? Pra que a prática fique sadia. Uma coisa que me abriu os horizontes, né, pra escalada, o primeiro contato com a pedra que eu tive foi o rapel. Então, essa era a minha dica que eu ia dar. Então fala aí, Renan. A minha dica para quem quer começar a escalar, começar a ter uma experiência diferente com a pedra e a altura, a minha indicação é fazer um rapel. Só que hoje tem se proliferado muitas empresas no Brasil afora aí de rapel, de tours de aventura, etc e tal. Então é importante o ouvinte tomar um cuidado para ele ter uma experiência com a altura, né, de ele aprender, principalmente ali ele tem que aprender a confiar no equipamento. A prática do rapel, o início ali, ele vai ter essa primeira experiência. Passou daquilo ali, se adaptou bem com a altura, pelo menos com o rapel, aí pronto, aí ele vai procurar uma empresa, ele vai procurar um clube, vai procurar alguma entidade, ou até mesmo um amigo na falta dessas outras opções, para ensinar ele a escalar. Mas Renan, e se, na situação que o Hermes falou, e se o cara tem medo de altura? É, medo de altura eu também tenho. E aí? Todo mundo aqui tem medo de altura. O medo de altura, ele nada mais é que um instinto humano de sobrevivência, né? Porque você vai estar num lugar onde você nunca foi, com pessoas que você pode não conhecer tão bem, fazendo uma prática que você nunca fez e numa situação que o seu corpo nunca esteve. Então é natural que você tenha medo, é natural que você sinta desconfortável com aquilo, porque é um instinto de sobrevivência que está falando, né? Você está em algo desconhecido, mas quando você começa a conhecer os equipamentos, começa a ver como ele funciona, você tem segurança e acaba tendo uma tranquilidade maior para ter, para estar no lugar, até mesmo que você tenha medo de altura. Conheço vários escaladores que têm medo de altura e justamente praticam o esporte, a escalada, para superar esse medo. A gente sabe que na situação hoje, né, tem empresas e tem empresas. Então, e é difícil pro cara. Você chega hoje, por exemplo, que é o nosso point aqui em Morro do Moreno, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, você vê gente fazendo coisas do arco da velha, ali, absurdas. Absurdas, absurdas, cara. Se você chegar num lugar, o cara se diz uma empresa, né? Ele demonstra uma organização que parece uma empresa. Mas você vai ver, às vezes o cara não tem razão social, não tem nada disso. Então o cara parece uma empresa. E ele vira pra você e cobra pra você fazer um rapel com ele R$10, R$20, amiguinho, sai fora. Esse cara é o cara que eu chamo de caça-níquel. Ele chegou em algum lugar, alguém ensinou ele a fazer rapel, que é algo relativamente fácil de você aprender a fazer. Ele comprou um equipamento e agora ele leva os outros amigos e usa os amigos pra tirar a grana do equipamento que ele gastou. Aí ele inferniza a vida de todo mundo na pedra. Prostituição do mercado, é isso que tá falando. Exatamente. Exatamente, simples assim. Não existe uma fórmula para você detectar isso, mas eu acho que você observa o comportamento do cara. Não entra nessa de que, não tem perigo, não tem problema, confia no equipamento. Não, sai fora. Tem perigo sim, tem perigo sim. E olha, e digo mais, em Redi, a maioria das vezes, quando acontece, quando você ouve falar que houve um acidente, a falha foi humana, não foi do equipamento. Historicamente... Não tem um caso de falha de equipamento. Os equipamentos hoje são extremamente seguros. Se o equipamento falhou, foi falha humana. Foi mau uso ou má conservação. É esse o ponto que eu ia falar. Se o equipamento falhou, é porque houve a falha humana antes e não conferir se aquele equipamento estava adequado. O equipamento tem tempo de vida, tempo útil de vida. É fácil de perceber. Se o equipamento ele está deteriorado. Tá, peraí, vamos por partes aí. O que a gente precisa ter para poder iniciar a escalada? O kit básico para o iniciante de escalada, ele é composto de alguns itens. Cadeirinha com pernas ajustáveis, fita fechada com anel de 120 centímetros de comprimento para usar como autossegurança, dois mosquetão de gatilho com rosca, o freio, né, que pode ser o ATC ou o Grigri, o capacete e uns 5 ou 6 metros de cordelete preparado para você usar como backup. Como solteira, como backup, assim. Esse seria o básico, né? E, por último, a sapatilha e o saquinho pro pó. Repetindo aí o que a Lúcia falou. Dois mosquetões do modelo T, um mosquetão modelo HMS, um freio, de preferência um freio ATC, se for autoblocante, melhor ainda, uma fita de 1,5 metro, capacete, saquinho de pó de magnésio para você colocar o pó de magnésio, cadeirinha, sapatilha. Mas, vamos colocar o seguinte, o cara quer começar a escalar, ele quer iniciar a escalada, ele tá com pouca verba para investir. Sapatilha e cadeirinha, só isso. Eu diria que só a sapatilha. Só a sapatilha e saco de magnésio. Tudo bem que tem o tempo de vida útil desse material é longo. O recomendado aí é que um ano, dois anos, você faça essa troca, né? Se você usa aí com uma frequência altíssima, a né? A cadeirinha, a fita, né? Basicamente esses materiais que a gente acaba tendo que trocar de tempo em tempo. É, mas o Hermes aí, eu sei que ele tem experiência aí de pegar uma corda nova e já precisar trocar, né, Hermes? Que ela já apresenta um estado de deterioração. Ficou muito tempo guardado. Eu achei que você ia falar uma história de queda aí, que na primeira queda já condenou a corda. Ah, rapaz, é isso aí já. Vai ter um programa só de queda, aí eu tenho certeza que eu tô convidado. Um programa só de perrengue, tá, gente? A gente promete. Por que nós dissemos que o início, para você começar a escalar, a sapatilha é suficiente? Nós temos aí várias modalidades de escaladas. Porém, para você começar a escalar, você tendo a sapatilha, você já consegue subir. Né? Só tendo a sapatilha é suficiente. Você partindo para uma escalada esportiva, no ato de você ir lá com mais de duas pessoas, um deles pode te emprestar facilmente os equipamentos. Eu comecei a escalar com equipamentos emprestados. Para uma via tradicional, que demanda mais tempo na pedra e muitos outros tipos de técnicas, aí sim você precisa de toda aquela relação que a gente passou agora. Você tá certíssimo, né? Pra você fazer o que a gente chama de boulder, você não precisa mais do que a sapatilha. Eu diria do magnésio também, porque geralmente o boulder é uma escalada de dificuldade, né? A gente tá falando em pó e saquinho. Olha, né? O pó é magnésio. O magnésio é um material que a gente usa pra secar o suor das mãos. É o mesmo material que o pessoal da ginástica olímpica usa, por exemplo. É o carbonato de magnésio. Exato. Pra boulder, seria sapatilha e o magnésio. Eu acho que é o fundamental. Não se esqueça da segurança, hein? Tem o crash pad. O crash pad é um colchão. É simplesmente um colchão próprio para essa modalidade de escalada, que é o boulder. Colchão gordo, né? É um colchão gordo, que a pessoa cai e cai com... absorve impacto, né? Então, só para esclarecer o que é crash pad, né? O que é o boulder? O boulder é a escalada numa rocha, numa pedra, de no máximo 10 metros de altura. Eu acho que 10 já é muito, hein? Eu costumo dizer que a escalada em boulder, ela tem o limite do psicológico do escalador. O meu psicológico é no máximo 3 metros. Então vai de cada escalador, vai do psicológico. Eu diria que a escalada em boulder é uma escalada de dificuldade, de baixa altura. Você não precisa de equipamento de segurança. Você não precisa de corda, não precisa de usar cadeirinha, nada disso. Então é uma coisa mais simples, mas ela não é simples de se fazer, tá? Normalmente os boulders são de dificuldade alta, né? É muita técnica, força, né? E a escalada esportiva, ô Lúcio? A escalada esportiva, elas são as escaladas que são bem protegidas, com grampos ou chapeletas bem próximos. Que demanda mais o físico, né? São vias mais fortes, digamos assim. Normalmente o acesso delas é fácil. As vias esportivas são basicamente isso. Hermes, o que você pode dizer das vias tradicionais pra gente? São vias, né, com paredes grandes, utilizando os apoios naturais dessa rocha, dessa montanha. Mas grande que você diz quanto? Vamos dizer assim, tem tradicional de 50, de 60 até... até o infinito. Céu é o limite, né? O céu é o limite, não é isso? Mas até... 300, 500, 800 metros. 1000. Foi no ano passado, teve a abertura de uma via de 1 quilômetro aqui no estado. Né? Exato. Pô, parabéns aos conquistadores. A escalada tradicional, ela usa um pouco mais de técnica, usando mais equipamentos de segurança. Demanda mais técnica, né? Sim, porque a escalada esportiva, você usa técnica para progredir. Já na tradicional, essas técnicas, ela é voltada nos equipamentos de segurança para você conseguir progredir. E para complementar, tem o Big Wall. São vias que demandam um tempo enorme para poder concluir, ser necessário uma pernoitada na via, né? Então, às vezes, isso não tem nada a ver com altura, né? A quantidade de tempo que você leva pra terminar a via. É o que diferencia da tradicional, né, Renan? Tradicional e um dia você completa. Temos aí a Pedra do Itabira, no sul do estado aqui do Espírito Santo, que ele possui vias de Big Wall, né? Que são necessários vários dias pra poder terminar, pra concluir a via. Quando a gente falou de rapel no início do programa, por que o escalador não curte tanto o rapel, né? É justamente por causa de vias tradicionais, de vias Big Wall. Normalmente, para você descer do cume, você desce rapelando. Imagina você fazer 7 rapéis, fazer todo o procedimento. Peraí, mas você fala 7 rapéis por quê? São 7 enfiadas, são 7 rapéis. Opa, você me pegou agora, não, né? Não, não peguei não, sou casado, minha mulher tá aqui perto de mim. Ah, pegadinha, essa eu caí, tá? A gente tá começando a usar termos aí que o pessoal não conhece. Então vamos explicar. Explica aí o que é enfiada, o Renan. Eu vou deixar pro Redi explicar. No âmbito da montanha, a enfiada é um trecho que você percorre entre uma parada e outra. Então, gente, agora está explicado quando eu falo da enfiada, né, gente? Então... Eu costumo dizer que vias tradicionais são vias de no mínimo 60 metros. É. Eu coloco assim. Tem enfiada de 40, 50, 60... Né, depende do tamanho da corda que os escaladores vão estar usando, né? Na opinião de vocês, qual que é o melhor lugar para poder começar a escalar? Na pedra direto, dentro de um muro de escalada, para o cara pegar força no braço? O que vocês acham aí? Bem, eu considero a vivência na montanha, né, melhor. Claro, mas isso vai depender do psicológico do iniciante. Se ele não se adaptar, né, ou não se sentir bem, ele pode começar no muro, né, fazer o que nós chamamos de escalada indoor. Existem muitos em academias, escolas. Para os leigos, eu sempre falo assim, né, o melhor é você praticar, vá para a natureza. Encontre uma montanha, uma parede de sei lá, 1, 2, 3 metros e vai executando aquilo do seu aprendizado. quando você está na natureza, você corre alguns, pode correr alguns riscos, porque você, fazendo uma trilha, você pode torcer o pé, você pode passar numa vegetação e ter uma alergia. Sempre acho uma urtiga no meu caminho. Você pode ser picado por cobra, por aranha. Então, sim, tem que andar com muita atenção ao local onde você pisa, onde você coloca a mão, a vegetação. Tem a questão de como proceder em caso de algum acidente. Para isso é importante você estar com seus parceiros de trilha, de escalada. Tudo isso é muito, muito importante e relevante. O que, que é interessante para a gente, né, para um cara que está começando a escalar, para um cara que quer iniciar a escalada, o que, que ele tem que ter em mente durante o início ou durante a prática desses esportes? Que é um esporte perigoso. Sim. Porém, essa série de cuidados que ele tem que tomar previamente vai minimizar os riscos dele. Existem situações, existem atitudes que ele pode tomar para minimizar o risco. Uma delas é sempre que ele for para... Aí não é só na escalada. É aquele conselho que a nossa mãe dá, né? Me fala onde é que você tá indo, menino. Me fala que hora você volta. Alguém de fora precisa saber onde você está, para saber exatamente onde procurar e o que fazer. O que eu costumo fazer quando eu vou escalar longe, na tradicional, é saber quem é o escalador local que pode me socorrer em caso de emergência, que ele fique informado. Isso é importante, Renan, você ter esses contatos. O celular tá carregado, né, gente? Pelo menos se você tá em dois escalando, fazendo uma tradicional, por exemplo, tem que ter um celular que esteja carregado, porque o celular hoje funciona em tudo quanto concordo. É lugar. Você pode comprar um aparelho que a gente chama de spot. O spot é um rastreador. Para onde você vai, ele recebe o sinal do celular, tá ali registrado. Mas ele também é um emissor. Então ele manda pros satélites, de volta pros satélites do sistema do spot, a tua posição, e a tua mamãe pode estar te rastreando. Esse aí foi o equipamento que o Danilo Perrotti usou quando ele viajou 59 países de bike. Quero falar com você ouvinte, que é o cara que saca muito de tecnologia, que vai dar uma explicação bacana e vai mandar um e-mail pra gente ou manda algum material pra gente falando o que é o GPS. De repente a gente pode criar mais pra frente um podcast só de tecnologia. Eu diria pra você que o importante quando você vai pra montanha, o público-alvo da gente é a pessoa que não tem experiência, né? Eu tô ouvindo aqui o podcast, tô aqui, esse negócio de trilha é maneiro, eu quero fazer. A primeira coisa que eu digo pra você é, vai pra montanha bem acompanhado. Vai pra montanha com alguém que tem experiência. Tua mãe sempre fala, pra onde que você vai? Eu colocaria outra coisa, que é uma pergunta que mamãe sempre faz. Quem você vai? Com quem você vai? Essa questão de experiência, cara, eu bato sempre na mesma tecla, é tão amplo. O cara, quando ele tá ali, ele não tem experiência, mas ele quer ajudar alguém, ele tá sendo um sem noção e querendo levar um camarada que nunca escalou pra fazer a segurança dele, ele tá sendo irresponsável. E o cara que tá indo fazendo segurança, ele tá acreditando naquilo que o cara que, na visão dele, tem experiência, tá ensinando pra ele. Esse que é o ponto. Então por que eu digo sai bem acompanhado? Mas o cara é amigo dele, Redi. Isso que é o foda. É a questão da confiança, né? E o Nicholas Boeing, ele é um cara que ele voa. Ele é muito meu amigo. Mas eu vou voar com ele? O cara não é instrutor. Mas eu poderia muito bem ir com ele. Entendeu o meu ponto? Na verdade, em resumo, é assim. Dê preferência para ir pra montanha, com alguém que tem experiência. Lógico, a experiência às vezes não tá escrito lá na cara da pessoa, tem experiência. Então você, pela convivência, você faz. Mas se você, por acaso, caiu de ir com alguém sem experiência e passou um perrengue, tomara que esse perrengue seja uma coisa que dê pra você voltar bem pra casa. Porque nunca mais você vai fazer isso. Porque às vezes a gente pode cometer erros, gente. Eu não sei, Lúcia. Eu não sei nem se eu digo pra você acidentes. Existem imprevistos. Existem coisas que você não pode prever, principalmente porque você tá num ambiente natural que a natureza faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Além de imprevistos acontecerem, você pode cometer erro. A diferença é que você, sendo experiente, você vai conseguir superar isso. Você vai ter ferramenta intelectual pra poder... Controle emocional, né? Tudo, né? É o controle emocional. É um conjunto. No caso da montanha, é o sentido de navegação, né? É uma série de fatores. É o que eu chamo de ferramenta intelectual. Você vai ter ferramenta para sair daquela situação, né, incólume, e transformar isso em algo divertido para contar num bar depois. Então acontece, por mais experiente que seja a pessoa, isso pode acontecer, sim. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente na escalada. A escalada é divertido, mas não é brincadeira. Isso é fato. É algo que precisa ser levado muito a sério, procedimentos muito a sério, equipamento muito a sério, a tua cabeça. Já teve situação de eu estar partindo para escalar com uma pessoa, essa pessoa estava no volante, cometeu 3 imprudências no volante. Eu parei e falei, olha só, você está desligada demais hoje. Não vou escalar, acabou a escalada por hoje. Eu não vou entrar numa pedra, por mais boba que seja a via, com uma pessoa que está com a cabeça no outro mundo, entendeu? É, aí eu sempre falo isso. É divertido, mas não é brincadeira. Uma coisa que eu costumo falar para o cara que está começando a escalar, para quem está iniciando, é o seguinte. Procure treinar aquilo que é difícil durante um momento de facilidade, para que durante um momento de dificuldade você tenha facilidade para sair dele. Perfeito, Renan. Então existem nós, tipos de nós que a serem feitos com cordeletes, com cordas e com as fitas que você precisa saber. Ô Hermes, que tipos de nós que o cara pode considerar fundamental para ele começar na escalada? Tipo, pratica muito esse nó. O nó 8, temos o 8 pelo meio, tem o do cordelete, que é esse é para mim é um dos tem que ser bem treinado, que é o nó pescador duplo, porque se ele não for feito corretamente, ele abre. É, e pode ser usado também o 8 de união de cordas, né? Isso, o 8 de união de cordas, que é o 8 com as pontas invertidas, né? Uhum. Temos o azelha, né, que é o pessoal chama de nó de padaria, mas ele é importante, boca de lobo. Uma borboleta, ele é usado para quando você vai fazer uma ascensão. E o frade, como você colocaria por último. Faltou o nó fiel e faltou o nó IA. Fiel, eu acho o fiel super importante. Eu acho o IA também muito importante. Não, eles são muito parecidos, eu já vi gente fazer, eu tô fazendo um fiel. Eu falei, não, você tá fazendo um IA. Vou te falar assim, que aí nesse caso aí, cara, nó é uma coisa que não custa praticar. Tem que saber fazer, assim, fazer de olho fechado. Por que fazer de olho fechado? Porque às vezes numa tradicional, acaba a luz da headlamp, e aí? A escuridão é total, por isso que você precisa aprender a manusear ali os equipamentos e fazer os nós de olho fechado. É isso aí, então esses aí são os nós que a gente precisa saber para pelo menos iniciar na escalada. Eu queria agora falar um pouco do nó do frade. Assim como o capacete, em muitos casos, né, a gente percebe muitos escaladores ignorando para poder ganhar agilidade, ganhar tempo, porém, o que o escalador iniciante, o que o escalador ou quem, a pessoa que quer iniciar a escalada precisa levar em consideração é que procedimento de segurança, se você afrouxa de um lado, você vai sofrer de outro. Eu até hoje eu não consigo escalar sem capacete, embora eu tenha conversado com um escalador, ele falou que quando ele tira o capacete a visão dele aumenta. Por quê, né? Que as pessoas deixam de fazer o nó de frade, que é uma coisa tão simples. Cada um tem o seu módulo. Acho que é unânime pra todo mundo aqui que quando vai pro mato tem que ser de calça, né? Calça e blusa de manga comprida. Eu, particularmente, uso sempre essas duas opções. Então, depende da situação, né? Às vezes, eu posso estar num ambiente de mata, mas com trilha, e trilha bastante aberta. Eu posso estar de bermuda, já que tá calor. A trilha é fechada, aí a calça ela é fundamental. É, eu costumo falar o seguinte, vai pra um lugar que você nunca foi, que você não conhece, calça e manga comprida, camisa e manga comprida. Pra mim é via de regra. Bota. E bota. Aí tem outras coisinhas básicas, protetor solar, repelente, são coisas assim. Eu não gosto do boné, o chapéu, até porque o boné termina desprotegendo a minha nuca, que é onde eu termino pegando mais sol. O chapéu não, o chapéu já me dá mais um conforto nessa área. Mas tem aqueles bonezinhos que tem aquela coisinha comprida atrás. Aquele boné de expedicionário? Isso! Inclusive eu tô querendo comprar pra mim, porque da última vez que eu fui escalar eu queimei a nuca, eu esqueci de passar protetor solar. Sabe aqueles lenços de metaleiro, de motociclista? Ah. Eu boto ele e depois eu por cima dele eu coloco o capacete, então ele protege... Tipo bandana? Isso, fica é uma bandana. Fica estiloso, aí você falou bonito, Hermes. Pois é, eu tenho dois, um de caveirinha, preto, né, e um vermelho, de estrelinha. Ui! Caraca! Mas combina, fica lindo. Vocês lembram quando vocês começaram a escalar? Como é que foi? O início da experiência? Porque pra mim, A minha experiência foi a seguinte: estava começando a trabalhar com turismo de aventura, sendo instrutor de rapel, porém eu não tinha domínio ou não tinha conhecimento de técnicas verticais. Não sabia fazer nós, não conhecia muito bem os equipamentos. E aí eu comecei a ver a necessidade de fazer o curso de escalada. Fiz o curso, só que, bicho, eu tava fazendo o curso mais pela obrigação. Então a primeira experiência que eu tive com escalada, cara, foi durante o curso, mas eu fiz o curso todinho xingando, né? O que eu tô fazendo aqui? Durante o curso, eu queria estar ali fazendo o curso, mas pra mim foi muito traumatizante. Tanto que quando eu terminei o curso, eu só fui escalar 3 meses depois. Voltei a escalar 3 meses depois. Eu tava ali porque eu precisava aprender aquelas técnicas. O meu começo com escalada foi assim. Mas, depois que eu venci aquele bloqueio mental e escalei a primeira vez, aí, bicho, foi só alegria, né? É uma adrenalina que pra mim foi uma terapia. Só alegria? Não teve nenhum perrengue? Nada? Muitos, muitos. Mas a gente vai falar disso não. Não hoje. Isso é mais um programa que tá na manga. É, o meu é perrengue. Ah, é? Mas não foi um perrengue muito grande. Eu vou só fazer uma retrospectiva básica, assim, bem resumida. Eu nasci no Amazonas, vivi por 12 anos lá, depois passei um tempo em Goiânia e depois vim pra Vitória. Quando eu cheguei em Vitória, no Espírito Santo, eu me deparei com pedra. Eu nunca tinha visto rochas assim, com montanhas, morros grandes. Isso me encantou. Foi imediato. Eu falei assim, alguém aqui sabe escalar e alguém aqui vai me ensinar. E eu procurei uma empresa que, como você falou, você é qualificado e tudo mais, e eles me levaram. Quando eu subi na pedra, que eu cheguei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu descobri que eu tinha medo de altura. Aí todo mundo gritando, sobe, sobe, sobe. Como? Eu tô, sei lá, 2, 4 metros de altura. Eu tô com medo. Por isso que é a minha pergunta. Mas eu tenho medo de altura. Como faço? Cara, eu tenho medo de altura. A gente precisa pegar a confiança nos equipamentos. E isso foi durante o curso, foi durante as práticas que eu adquiri essa segurança. Aí hoje meu psicológico já é mais evoluído, né? Não é como no início. As minhas quedas já trato até como comédia. Só comentando, depois que eu voltei a escalar, cara, quebrei o bloqueio mental, eu vi realmente que pedra e pó vicia. É, vicia mesmo. Não consigo mais parar até hoje. E você, Redi? Na verdade, eu fiz o curso. Peraí, Redi, você ainda lembra quando você começou a escalar? Ai, ai, ai. Eu fiz o curso há pouco tempo. Eu sempre fui muito de fazer trilha, né? Sempre tá na trilha e tudo. O curso que eu lembro mesmo forte, que foi uma experiência que eu achei legal, tanto do ponto de vista, assim, da diversão, quanto do ponto de vista de aprendizado e de reforço do psicológico, é que tem um lugar lá no Rio, em Itacoatiara, que são blocos de pedra enormes que ficam à beira do mar. O que foi feito naquele dia? Se armou de uma pedra para pedra, uma tirolesa. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer um rapel até onde estava a tirolesa. Do outro lado, fazer um lance curtinho de escalada, né? Armar a tirolesa, ir até o meio dela, e no meio dela tinha uma corda pendurada que você faria um rapel negativo, completamente negativo. Nossa. Pra descer na pedra lá embaixo. Eu me perdi no segundo vão. Complexo isso, hein? Muito. Quanto procedimento. É, eu me perdi. Pois é, complexo. E imagina você fazer esses procedimentos com a galera toda à tua volta, dando piruada. Chega um momento que você começa a filtrar as coisas, né? E focar no que você tá fazendo. E aí você fazia as trocas de segurança da tirolesa pro rapel e descer naquele rapel negativo. Então, assim, você fica muito focado no procedimento, né? Você tem que estar trabalhando o psicológico, você tá na altura, você tá vendo a onda do mar bater lá embaixo, né? Que isso que às vezes assusta um pouco. Mas manter a calma e o foco no procedimento que você tá fazendo. Isso eu achei muito legal dentro do curso. Tem mais ou menos 18 anos que eu escalo. O início da escalada, como eu falei, primeira vez que eu tive contato na pedra foi o rapel, que pra mim foi super tranquilo. E em seguida eu fui para uma via para começar a entender como é que funcionava a escalada, uma via super complicada, difícil para mim. A primeira sensação, a primeira coisa que me deixou mais, assim, eufórica e cheia de emoção, assim, na pedra foi a primeira guiada. O que, que é uma guiada? Vai lá, Lúcia, explica aí. Vai definir, Lúcia? Não, pode falar. Não, Lúcia, não, você é a host desse programa. Oh. Eu me recuso a passar essa responsabilidade para outra pessoa. Pegou, hein? Vira nos 30. Eu fico feio agora. Vira nos 30 e manda ver. Ficou feio, né? Pegou, né? Pegou. Pois é, me dá a cola aí, gente. A primeira vez que eu guiei é que me deixou, assim, com uma emoção diferente na pedra, porque é uma responsabilidade comigo mesma antes de qualquer coisa. Mas assim, quando eu estou na pedra, eu nunca penso na altura, no que se eu posso cair. Pelo contrário, entre cair e continuar escalando, eu continuo sempre escalando. Não vou dizer que eu já não caí, já caí em via esportiva, mas tradicional, graças a Deus, eu nunca caí. Mas o cair, gente, que a gente tá falando, não é você se esborrachar no chão, não. É você errar uma passada ou errar um lance, se pegar o pé e você descer até o último ponto de segurança. Quem escalou, eu acho que isso tá tão confuso. Escalada guiada, ou como é que eu vou dizer assim, guiar na escalada, já não é mais básico, aí já tá no avançado. O guiar realmente é algo mais avançado na vida de um escalador. Porém, todo mundo que está começando a escalar, todo mundo que é iniciante, vai ver alguém guiando. E para ele vai ser um salto enorme na técnica dele, quando ele mesmo conseguir guiar. Bate bola. Lúcia, onde é que foi o primeiro lugar, a primeira via que você guiou? Foi a Via das Damas, na Ilha do Boi. Redi, onde é que foi o primeiro lugar que você guiou? Uma escola lá na Urca, que a gente chama de Paredão dos Coloridos. Hermes, onde é que foi o primeiro lugar que você guiou? Vai, Viana. Eu não sei, uma das vias. E a Via das Damas, ela é quarto grau e tem 10 metros de altura, tá? Só pra complementar aqui. Pois é. E o escalador, quando vai... Quando você começa a escalar... Tia, eu posso falar onde eu comecei também? Pode, pode. Ah, é verdade, você começou. Engraçado é quando o Hermes tá junto, isso acontece com a gente, acontece, né? Acontece, é. E a primeira via que eu guiei também foi a Via das Damas. Ah, foi? E hoje, se eu for fazer ela na velocidade normal... Eu faço em 3, 4 minutos, talvez menos. É rápido demais. Eu lembro que, cara, eu levei meia hora. Quando eu terminei, foi uma senhora sensação, cara. Eu gostei muito disso. É uma sensação muito gostosa. Então, o escalador, quando ele inicia, e ele já se sente com um psicológico bom, se sente com as técnicas, que tá bem nas técnicas de escalada, logo ele vai querer guiar uma via. É uma sensação diferente. Mesmo que a pessoa depois fale assim, não quero guiar, não. Mas essa sensação eu quero experimentar pelo menos uma vez, vale a pena. Se você pudesse dar um conselho pro seu filho, ou então para aquele seu melhor amigo que tá começando a escalar, aquele amigo que chegou para você, cara, eu acho tão bacana isso aí que você faz, me ensina, qual é o conselho que você daria? Importante tá com a saúde em dia, ter um preparo físico bom. Mas o fundamental de tudo é o psicológico. Você pode até nem ter o preparo físico tão bom, mas se o teu psicológico for forte, você consegue. Você tem que ter foco, conhecimento. Essa questão do psicológico parece bobagem, mas eu só fui entender isso alguns anos atrás, há uns 2-3 anos atrás, mais ou menos. Um pouco de preparo físico é importante. Se você depende do que você quer evoluir. Mas se você consegue fazer uma trilha legal, você consegue fazer uma escalada legal também. Porque muitas vezes vai fazer uma tradicional, você vai fazer uma trilha longa para chegar na base da via. Se você chegar na base da via morto de cansaço, você não consegue escalar. E conhecer muito essa questão de segurança e conhecer o teu parceiro. Porque às vezes o parceiro pode de repente não falar, mas se você conhece um pouco o teu parceiro, de escalada, talvez você possa detectar que ele não está tão atento assim às questões que deveriam ser importantes naquele momento da escalada. Para mim, isso seria o básico, já está quase avançado isso, né, em vez de básico. Mas enfim, esse é o meu conselho para quem quer iniciar a escalada. E digo mais, escalar é um estilo de vida, vale muito, muito a pena. Sim, sim, muito a pena. O conselho que eu daria: procure se conhecer primeiro e saber qual é o seu limite. Porque muita gente confunde o medo com o pânico. Se a pessoa tem medo de altura, vem comigo, eu vou te levar. Agora, se a pessoa tem um trauma, isso é um critério que eu uso para poder ajudar as pessoas. Se a pessoa tem trauma de altura, tem pânico de altura, chegar na sacada de um prédio, olhar para baixo, te dá vertigem, pânico, já te dá medo, começa a chorar. Que a escalada, para mim, ela é 80% psicológico e 20% força. E isso, muita gente não entende isso. Se você só tem o medo, faz aí, procura um rapel, gasta bastante tempo em saber quem vai te ensinar e de onde que essa pessoa tá vindo. Esse é o conselho que eu dou. você pode ter um bom preparo físico, você treina, treina, treina para o teu corpo responder, mas se o teu psicológico não for forte em qualquer um dos esportes, você não vai conseguir nada. O meu ponto de vista é o mesmo do Redi. Eu já tinha essa ideia já em mente, caso fosse fazer essa pergunta, que é o psicológico. Então, para os novatos, né, para as pessoas, os leigos que gostam e querem praticar a escalada, faça. Mas trabalhe primeiro o seu psicológico e também procure bastante conhecer os equipamentos e a segurança de cada um. Ah, eu tô bom, eu vou lá praticar, final de semana eu vou lá, peguei minha corda, mas e a segurança? Vou fazer uma pergunta aqui, um ouvinte mandou pra gente através do Telegram, Lúcia. É o senhor A, no grupo do Na Trilha. Qual país referência em escaladas? Como está o Brasil em relação aos demais? Eu acho isso meio difícil de responder. Difícil mesmo, concordo. Cara, eu poderia dizer que o país referência em escalada hoje seria Estados Unidos ou a França. É, os dois. Isso depende muito do ponto de vista e do nível dos escaladores, né? Do que eles querem. Isso. Os europeus escalam muito. O alpinismo em si, né? A técnica de alpinismo, eles são excelentes. E assim, o pessoal na Europa é muito bom pra alta montanha. Então, escalar em gelo, essas coisas, eles têm. No Brasil tem Alpes? Não. Aliás, eu acho que isso era alguma coisa que a gente vai falar no programa, viu? Porque eu volto e meio, o nego pergunta: você faz alpinismo? Não, não faço alpinismo, não escalo nos Alpes. É um termo que acabou se tornando genérico, né? Pois é, ficou sendo genérico isso aí, essa história do alpinista. Mas, por exemplo, no Brasil, até para fugir disso, se criou alguns termos. Por exemplo, o pessoal no Paraná, quando começou a escalar, escalava muito no Marumbi, no complexo do Marumbi. Eles se chamam até hoje de marumbinista. E o Brasil, como é que tá em relação aos outros países? Eu acho que hoje os americanos escalam muito, né? Tem muita gente escalando nos Estados Unidos. E o pessoal que era da cortina de ferro, né, da União Soviética, o pessoal da Ucrânia, né, o pessoal anda mandando muito bem, tem uma escalada muito forte. Eu poderia dizer que os americanos escalam bem sim, logicamente, mas existe um ponto aí a favor deles que é a propaganda, né, o americano ele sabe fazer uma propaganda como ninguém. Até porque, né, gente, os esportes no Brasil que têm mais relevância, esses quais são? Futebol. É verdade. Eu acho que ultimamente tem tido muito mais resultado e mostrar muito mais seriedade e tudo que seria o vôlei. Não tem o mesmo destaque. O vôlei é um sufoco você acompanhar a notícia do vôlei. Eu tenho que ir lá no site da CBV e acompanhar porque a mídia não dá força. Então o esporte no Brasil é o futebol. A gente, como escalada, então, só aparece quando acontece uma desgraça. Nossa. Quando morre. Rapidinho aparece. Já que você puxou esse gancho aí, Redi, e que não é o gancho da pedra, você, ouvinte, que tá gostando desse trabalho que a gente tá fazendo, apresenta na trilha. Fala, cara, olha só, pelo menos pra uma pessoa, duas pessoas que seja, escuta isso daqui. O que esses caras, essas bobeiras que o pessoal tá falando aqui. A gente sabe que o Brasil, como o Redi falou, é um país onde predomina o futebol. Mas não custa nada a gente apresentar outros tipos de esporte e conversar sobre outros esportes, né? O pessoal fala que esses escaladores é tudo bicho do mato. A gente é bicho do mato mesmo. Eu, pelo menos, eu gosto de me ver assim. Vou lá pro meio do mato mesmo, me sinto bem, passo o tempo que for possível lá, depois volto com a mente totalmente renovada, a mente limpa. A mente volta limpa, gente, mas as roupas, não. Detalhe, né? Quando faltam, né? Algumas vão direto pro lixo. É aquela história de que o melhor escalador é ele que mais se diverte. E acho que essa é a vibe. A gente conta com você, ouvinte, a ajudar a difundir a palavra, né? A espalhar a palavra. Redi, quero agradecer a participação. E Hermes, de novo, voltando aí gravar com a gente. Pois é, eu quero agradecer a presença de vocês dois, né, falando aí tão rapidamente, tão superficialmente, de algo tão vasto, né, e tão profundo que é a escalada. É difícil a gente transpor em palavras a paixão que a gente tem em praticar esse esporte. Então eu espero que você, ouvinte, tenha sentido um pouco disso também. E eu gostaria de convidar o Hermes agora a falar um pouco do que ele tem feito e onde as pessoas podem contactar ele. Se você tiver Twitter, você passa. Se não tiver, cria. Mas eu tenho, mas nunca usei. Pelo menos você tem. Pro pessoal, pros ouvintes que quiserem entrar em contato comigo, pelo Facebook, Hermes Thorvalden. né? THORVALDEN, Thorvalden. Eu tô mais aí acessando o Facebook. Eu tenho Twitter, mas não lembro. Eu criei, mas nunca usei. Achei. Arroba Thorvalden. Aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, Renan. Vou mandar um tweet pra você hoje, hein, aí, ó, me ajudem, que às vezes eu aprendo a usar essa ferramenta. Então, vamos resumir. Quer falar com o Hermes? Fala no Facebook, já que é mais fácil. Isso. E é uma ferramenta que ele usa. Então, melhor. Ó, já tô baixando aqui o aplicativo do Twitter, tá, gente? O que você tem feito aí, Redi? Às terças e quintas ali na Ilha do Boi, a gente escala à noite, logo atrás do Shopping Vitória. Quem tá em Vitória, quiser experimentar a escalada e lá dar uma brincadeira, a gente tá lá. Às terças e quintas, a partir das 19 horas, né? A partir das 19, quando dá. Eu faço parte da Associação Capixaba Escalada. E a outra recomendação também, se você quer escalar, uma olhadinha no site, de repente aparece lá na sede da gente. E de repente você vai ter empatia com alguém e vai começar a escalar com alguém por lá. Quem quiser falar com a gente, né, Renan, pode mandar um e-mail pro natrilhapc@gmail.com. Alô, vocês já me perguntaram por que Natrilha PC, por que VC na trilha? Ah, é verdade, explica aí. Seguinte, Natrilha PC é de podcast, né, então Natrilha Podcast. O nosso site VC na trilha é porque o domínio que a gente teria para poder comprar já estava em uso. Portanto, quem quiser contato com a gente, pelo nosso site www.vcnatrilha.com.br e no Telegram, se você tem uma dúvida, eu também vou colocar na postagem aí do nosso programa a forma de você entrar no nosso grupo, né, que é uma maneira rápida aí de se comunicar com a gente. E você não precisa divulgar o seu telefone. O meu Twitter é Recirilo, o meu Telegram é Recirilo, o meu Instagram é recirilo e meu e-mail também é recirilo@gmail.com. O meu é tudo @luciaconradobb, o que você acha? Se joga lá nas redes sociais, se joga na internet, que você acha na trilha, se acha Lúcia Conrado, acha Redi, Renan, Hermes, acha quem você quiser. E obrigado, ouvinte, por mais uma vez compartilhar o seu tempo conosco, ouvindo na trilha, participando na trilha, enviando seu comentário, apresenta na trilha para aquele amigo seu que você acredita que possa gostar. Inclusive, se você, ouvinte, também tem sugestão de tema, manda pra gente, que a gente quer falar sobre aquele esporte que você pratica e quase ninguém sabe qual é. Exatamente. Quem sabe você também participa de uma gravação conosco. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Tchau, beijinho, desliguei, hein? Tá bom. Mosquetão normal sem rosca, um freio linear. Peraí, um mosquetão sem rosca? Sim, um mosquetão normal sem rosca, pra carregar coisas, alguma coisa assim. Ah, isso é tudo de mulher, né, gente? Isso aí não é meio padrão, não, hein? Não é padrão, não, vou mulher tem sempre alguma coisa pra carregar. Então tem que levar também um grampinho, o batom básico não pode faltar. Não falta. Caixa de lenço, para, Lúcia. Não, é básico, essencial. Tá, segurança. Tá certo. É isso que eu ia falar, velho. Assim, por... Hermes, sua voz ficou fininha, hein? Ficou? É, não queria dizer. Quer repetir? É. Quero. Vai. Eu acho que fininha tava melhor, hein? Now that I know you, I could never turn my back away. Now that I see you, I could never look away. Pra sair, né, da Europa Ocidental pra Europa Oriental. A Lúcia tá folheando alguma coisa aí. Ela tá folheando os arquivos de PDF dela. Foi mal. Fala sério. Vocês são muito bem pegos. Wikipedia pra quê, né? Vamos livro. Que isso? Desculpa. É que eu tô putando aqui o microfone. Acho que ele ligou inseto. Eu pensei a mesma coisa. Você pode engolir inseto na trilha também. Sabe quando você come um doce que você vai naquela vontade? E eu desmutei o microfone na hora, desculpa. Tem perninha no doce? Desculpa, gente, foi muito engraçado. Vocês estão ouvindo, Emanuel? Estamos. Sim. Sim. Hã? Não, relaxa. Pode deixar. Não, mas é porque aí vai ficar justamente na minha fala, é só, né? É só falar assim, galera. É só meu filho, tá? Pra mim tá difícil aqui hoje. Ah, Redi. Ah, não vou falar agora, não.